Mano Língua, um a mais na missão, rap nacional, até a última gota de sangue. Eis aqui um a mais, maloqueiro na parada, que amo hip hop, som de louco da quebrada. Para quem não me conhece, MI é a sigla. Sou Mano Igor, tô chegando, e aí periferia? Um a mais para somar e não diminuir, falar somente a verdade, por isso estou aqui. Vou rimando a crueldade que vive a baixa classe, desemprego, violência, o crime, muita pilantragem. A verdade eu sei que dói, mesmo assim eu vou falar. Ver dinheiro desviado, mano, é ruim de aturar. O sofrimento é dos pobres, e quem ri são os nobres. Desigualdade, infelizmente, está crescendo muito forte. Quem tem muito dinheiro não precisa preocupar. Vai chegar o fim do mês, aperto não vai passar. Quem passa aperto é o pobre, só você vendo pra crer. Vai chegar o fim do mês, o aluguel tá pra vencer. A geladeira vazia e o resto também. Família assim por aí, eu já encontrei mais de 100. Para alguns o Brasil é um país tropical. Para mim esse é o país da corrupção fiscal, onde só tem mais imposto e menos educação. Falta de moradia para a nossa nação. Somente Deus para ter piedade, para poder iluminar a nossa cidade, abençoar o pai de família desempregado com o filho passando fome. Veja só que pecado, somos todos iguais, todos filhos de Deus. Abençoa, Senhor, todos os filhos seus. Eis aqui um a mais, relatando a verdade que acontece em todo lugar. Na nossa cidade, um a mais na missão, com Deus no coração. Ó Jesus Cristo, abençoa quem batalha pelo pão. Eis aqui um a mais, relatando a verdade que acontece em todo lugar. Na nossa cidade, um a mais na missão, com Deus no coração. Ó Jesus Cristo, abençoa quem batalha pelo pão. Enquanto o playboy dorme aliviado na mansão, o pobre tá passando fome no barraco de papelão. O sistema faz questão de não entender, vendo o povo se foder na rua sem o que comer. Infelizmente existe a desigualdade, a cada 10 que estuda apenas um faz faculdade. Falta de oportunidade para o pobre é evidente, mesmo sendo inteligente é impedido de ser gente. Olha o protesto nas ruas, o gigante tá no jogo. Escuta minha mensagem, pare e pense, meu povo, já não chega o sofrimento que você passou. Toda a discriminação por causa da sua cor. Levanta a cabeça, siga em frente, pode crer, quebrada. Somos pobres, mas somos gente com muitas qualidades e eficiência. Não dê ouvidos ao sistema que vive de aparência. O mundo gira, o tempo passa e não volta mais. Chegou a hora de provar que o pobre também é capaz de ter o seu lugar ao sol na sociedade. E liberdade, irmão, não atrás de uma grade. Cada um tem o dom, foi o Senhor quem nos deu. Não vai deixar pra depois, tem de encontrar qual é o seu. Quando eu descobri que tinha o dom de rimar, pensei comigo, vou levar a paz onde quer que eu vá, em todo lugar aonde quer que eu vá. Mano, Igor pra somar, sangue bom é nós que tá. É nós que tá, é nós que tá. Eis aqui um a mais, relatando a verdade que acontece em todo lugar. Na nossa cidade, um a mais na missão, com Deus no coração. Ó Jesus Cristo, abençoa quem batalha pelo pão. Eis aqui um a mais, relatando a verdade que acontece em todo lugar. Na nossa cidade, um a mais na missão, com Deus no coração. Ó Jesus Cristo, abençoa quem batalha pelo pão.